A voz que emociona. Surgia no meu quarto, olhando sua foto no meu celular, esperando noite e dia pra você ligar pra mim. Já tá fazendo mais de um mês que eu não sei o que é ganhar mais os carinhos. Que será que aconteceu pra você agir assim? A gente não manda no coração. No jogo do amor, quem decide é a paixão. E se você me deixar, vai se arrepender. Você não vai encontrar um outro cara que ame tanto você como eu. E se você quiser que eu vou te provar, é só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular. É só me telefonar ou mande uma mensagem no meu celular. Alô, Feira de Santana, cidade que me ajudou. Alô, meu prefeito, Fabio Martins, obrigado pela oportunidade. Vem com o pé. A gente não manda no coração. No jogo do amor, quem decide é a paixão. E se você me deixar, vai se arrepender. Você não vai encontrar um outro cara que ame tanto você como eu. E se você quiser que eu vou te pra você, yeah. É só me telefonar.